grande também as naus, que sendo tão grandes e levada de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Capítulo 3 do livro de Tiago e o verso de número 4. Queremos com muita alegria, nesta manhã de quarta-feira, cumprimentar a todo o povo de Deus, desejar um bom dia aos milhares de ouvintes e dizer do prazer que nós estamos de poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Nós queremos dizer a todos que está se aproximando o dia 18 e 19, quando a nossa igreja estará recebendo uma equipe que vem de Porto Alegre, aonde estaremos tendo o nosso seminário da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos interessados, procurem fazer contato lá na sede, o telefone é 2106-1123. Vai ser um prazer nós recebermos amados irmãos e amigos para esse seminário e também ouvir as ministrações da Palavra de Deus pelo pastor Eliezer Moraes. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao irmão Osmar, irmã Rita, eles que mensalmente estão cooperando com essa programação. Também envio meu abraço ao irmão Nicodemos Benca, ele também tem sido um companheiro para estas programações. E você, amigo, você, irmão, que tenha esse desejo de cooperar para nós mantermos esses programas no ar, é um prazer para nós poder agradecer a Deus pela vossa cooperação. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Há uma ave que quando eu estou em pleno voo, atuam em equipe, são os gansos. Primeiros voam em forma de V. Com isso, eles exploram o máximo da aerodinâmica, aumentando a velocidade do voo em até 75%. Veja a capacidade dessas aves em estar aproveitando o espaço vago que um concede ao outro. Quando o primeiro se cansa, troca de posição com o último. Em caso de doença ou ferimento, a ave atacada recebe proteção dos companheiros em pleno voo. O ferido voa em posição estratégica para que possa usufruir do vácuo provocado pelo movimento das asas dos outros e do próprio calor dos movimentos. Assim, pode ser impulsionado pelo vento, enquanto seu corpo se mantém aquecido, não desprendendo muita energia, essa energia que é tão necessária para a sua própria recuperação. Meus irmãos, o que nós queremos enfatizar então com essa história, o texto que nós acabamos de ler em Tiago 13:4, diz: vede também as naus que sendo tão grandes e levadas pelos impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. E se as aves têm condições de nos dar uma aula de companheirismo, será que não estamos na hora de nós, como verdadeiros servos de Deus, a igreja peregrina, estarmos caminhando juntos? Quantas pessoas querem caminhar sozinho, uns não querem mais nem ter igrejas. Querem viver isolados dentro das suas casas, achando que o evangelho ele pode ser cultuado só dentro do seu próprio lar. Que pena. Quando as aves já estão dando aula para nós há muitos anos, quando elas voam, nós fizemos leitura que 75% da condição de voar fica mais leve quando estão em grupos, quando estão reunidas e unidas, quando estão fazendo o transcurso. Quem sabe agora tem alguém que está puxando a frente. Quem sabe lá no lar, na casa, tem um esposo que está levando essa carga da primeira fila e agora está a hora de você chegar, esposa, você, filho, É hora de você encostar o ombro, é hora de você deixar um espaço também para que o teu pai e a tua mãe possam ver a brisa, receber um pouco do refrigério, da bênção do voar. Nós entendemos que é assim mesmo. O Espírito de Deus trabalha e nos ensina de várias maneiras. Já o velho e sábio Salomão mandava nós irmos ter com as formigas. Vai ter com as formigas, porque as formigas sabem ensinar. As abelhas também ensinam. Enfim, todas as aves, elas têm algo a muitas vezes a ensinar o homem. E o profeta Isaías, com grande sabedoria, já dizia que o animal também conhece o seu dono, conhece o seu cocho. Ele, na hora da chuva, na hora do temporal, ele vai direto para dentro do curral e ele, Deus dizendo através do profeta, que pena que até os próprios animais reconhecem isso, e o meu povo, aqueles que eu escolhi, eles não entendem, não compreendem o tempo que está próximo. Você que me ouve nesta manhã, toda essa maldade que existe, toda essa violência que existe, tudo isso que acontece junto de nós, é algo que nos toca a despertarmos para uma realidade. Jesus está voltando. Nós precisamos estar voando e voando juntos para ser mais leve para junto do Deus dos céus. Quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e Pai, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Neste dia, quando nós aprendemos com as aves, nós somos agradecidos, Senhor, porque Tu és aquele Pai que sempre atende às nossas orações e compreende. Ó Deus, os nossos sentimentos, estas pessoas que procuram andar sozinhas, estão, ó Deus, distanciadas do companheirismo, estão enfrentando sozinho a carga, não têm colegas para lhes auxiliarem, não existe um vácuo, não existe um momento para o seu refrigério. Senhor, Tu disseste, vinde a mim os cansados e oprimidos, que o Senhor os aliviaria. Em o nome do Pai nós oramos e intercedemos pelos Teus amados filhos para que compreendam que andar juntos na comunhão, no partir do pão e nas orações faz necessário para ter uma vida mais longa, de maior sucesso, de maior alcance. Em o nome do Pai nós oramos ao Deus dos céus, agora e sempre. Amém e amém.